Fala aí, galera. Estamos começando mais um podcast, mais um Ressaca Podcast, o terceiro. E eu sou ateu, graças a Deus. Fala aí, galera. Aqui é Paulo Fernando. E irmãos, não temais, pois as ações pentecostais ainda não estão em queda na bolsa. Apesar da crise. Não a crise pentecostal, cara. É isso aí, galera. Aqui é o Neto e eu tô devendo pra Deus, hein? É pagar o quanto antes, hein, cara? É, cara, se não pagar aqui, vai pagar depois. É isso aí. A gente teve alguns comentários sobre o último Ressaca, que foi sobre ufologia. Na verdade, um comentário. Não, cara, sabe o que tá mais me fodendo nessa história toda de podcast, cara? É que a galera entra nessa merda e não comenta, não. Entendeu? São um bando de vampiros, cara. Só ouve, né? Tipo, perde meia hora no mínimo ouvindo e não perde um minuto pra fazer um comentário, nem que seja um seus idiotas, tá horrível isso. Não, mas é assim, não. O pessoal é tímido, cara, entendeu? Pelo amor de Deus, mano. Existe. É que eles têm a opção de mandar um e-mail tal, e pode escrever lá, pô, sou tímido, não falo meu nome no programa. Poderia ser assim, não precisa, né, se identificar. É que nem no Emule, cara, que você baixa uma porrada de arquivo de outras pessoas e não deixa ninguém pegar nada seu, né? Então, egoísmo, né, cara? Mas enfim, nós temos algum comentário aí, cara? Pois é, cara, a Joyce comentou, elogiou o programa e tudo, a gente queria agradecer a participação dela e tal. E ela deu uma dica interessante, uma sugestão, né, de que a gente falasse, fizesse um pod sobre vampiros, cara. Que eu achei interessante, eu acho que realmente, futuramente, a gente pode usar essa sugestão e falar sobre vampiros, que é um assunto bem vasto, né, cara? Mas vampiro ia ficar legal, cara, se a gente reunisse vampiros com outras lendas e tal, né? É verdade, lobisomem, saci-pererê, bicho-papão, fadas, ufos. Bom, mas hoje o assunto é outro, né? Hoje nós vamos falar sobre falcatruas nas igrejas, cara. É um assunto bastante polêmico. O que vocês têm... Vai render conversa, isso vem, cara. Vai render, cara. Vai polemizar os comentários aí, cara. Eu tenho até medo do que possa acontecer depois desse programa, cara. Mas você já vai queimar no inferno, mas não. Sempre tem um tempo para a redenção, né, cara? Tô guardando para os últimos momentos da minha vida. Redenção tardia, né, o nome daquele... Mas, enfim... Porque até se no último segundo eu me arrepender, cara, eu posso ir pro céu, cara. Mas enfim, nós vamos falar sobre falcatruas religiosas, assim. Aqueles casos, por exemplo, que o cara pede o seu dízimo e depois some com seu dinheiro para viagens milionárias. Ou que você liga e faz aquele voodoo fudido e nunca dá em nada. Inclusive é campeão de reclamação no Procon, né? Junto com as telefonias, empresas de telefonia, existe também as igrejas universais da vida, S.A. Não, cara, mas o mais cruel é a gente começar comentando de onde surgiu isso, né? Que é com a igreja católica mesmo. Aquele período histórico, né? Da Inquisição, antes da Inquisição e tudo mais, que... É uma das religiões que mais se beneficiaram com o dinheiro do povo, usando o nome de Deus. É, a ação política, né, da igreja, né? Uhum. Nessa época a influência era mais política, né, de domínio. É, já houve uma época em que a igreja era o Estado, né? Exatamente, nesse sentido que eu queria dizer mesmo. Mas uma parte dessa época aí, um pouco antes das revoluções religiosas, antes da reforma, né? A Igreja Católica tinha uma filosofia, assim, bem rigorosa com relação ao dinheiro todo. Inclusive, o lucro era proibido, né, durante boa parte desse tempo, né? E mesmo assim, a Igreja, por trás dos panos, lucrava, né? Seria então na teoria, ela era contra o lucro, mas ela arrecadava o lucro. É, foi uma ideia que não rendeu, né? Por isso que surgiu todo, pelo menos algumas teorias dizem que é por isso que surgiu toda a reforma, toda a revolução da burguesia também, porque o lucro era forma de vida deles, né? Então a igreja deles não poderia ser contra aquele lucro, né? Tem um período na história que em que Deus ele é o centro de tudo e logo em seguida o homem ele passa a ser. Como que era denominado? Então, eu acho que na Renascença que começou a surgir esse que eles chamam de antropocentrismo, né? Que é isso. Eles pararam de dar aquele valor exacerbado só. Só as coisas sobrenaturais, isso inclui Deus, né? E começaram a valorizar mais o homem, né? Como se fosse o centro mesmo da natureza, né? Por isso é o termo antropocentrismo. Costumam falar, né, que o homem era a medida de tudo, né? Isso, exatamente. Isso, porque aí o homem ele passa a ser o centro das atenções e não mais a igreja, né? Isso reflete em tudo, né? Nas religiões, nas formas de arte, no cotidiano das pessoas, filosofia. Porque até então a igreja ela era a senhora, né, como eu disse, ela era, digamos assim, o estado de tudo. E parte dos lucros, boa parte dos lucros, das rendas, das propriedades, do trabalho e tudo mais, era tudo dedicado à igreja, né? Aí daí pra frente que passa, o homem começa a receber a parte dele, ele começa a se colocar como o centro de tudo. Que vem toda a parte de liberdade de expressão, né? A Igreja Católica ela é enegrecida por esse fato. Inclusive, até mesmo, como nós estamos falando sobre falcatruas, vamos comentar não somente sobre a parte lucrativa, né? Mas o marketing que atrai por trás de toda essa julgada que esse povo faz. Por exemplo, o Natal, que nós hoje em dia celebramos o nascimento de Jesus Cristo, pelo calendário, Jesus Cristo teria nascido no dia 5 de janeiro. Só que Dionísio, quando ele instituiu o calendário romano pela Igreja Apostólica Romana, Igreja Católica Apostólica Romana, né, ele puxou o nascimento de Jesus Cristo 10 dias para trás, para cair no dia 25 de dezembro, e poder estar se conciliando com outro povo, que agora me fugiu o nome, cara. Era uma religião nórdica lá, né, que comemorava o que a gente chama de solstício, era no solstício de verão, né, verdade, hemisfério norte. Isso, na verdade... Era o retorno do Deus Sol, né? Isso mesmo, cara. Na verdade, o pessoal começou a comemorar o Sol, né? Só que o interessante é que há indícios de que Jesus não nasceu nem no verão europeu, né? Que seria nem 5 de janeiro, né? Esse calendário eu não sei, cara, como no é que inverno, foi... No inverno europeu, né? Que aqui é verão, lá é inverno. No inverno europeu, 5 de janeiro, há indícios de que ele nasceu no verão europeu. O que seria uma data completamente diferente do que a gente... Seria fala, no meio do ano. Meio do ano, exatamente. Aí eu não sei, cara, desse ponto eu não tenho conhecimento, assim como eu também não posso definir como é que foi feito o calendário da época. Mas eu sei que Dionísio ele puxou esse calendário, né, na época dele, que foi quando começou a se fortalecer a Igreja Católica. Eles diziam que o aniversário de Jesus Cristo teria sido no dia 5 de janeiro e ele puxou para o dia 10. Pro dia 25 de dezembro, para poder manter uma simpatia com esses povos que você disse que comemoravam esse solstício, né? Que seria, na verdade, a celebração do sol. Exatamente. E deu muito certo. Funcionou, é uma jogada de marketing. Sempre tem uma jogada de marketing muito boa, né, cara, para ser feita aí. Todos esses feriados, essas festividades, sim, são todos muito bem pensados, né, cara? São datas estratégicas e tudo mais. Se dependesse do comércio, existiria, por exemplo, cada ano 10 dias dos pais, 20 dias das mães, 40 natais, 50 páscoas e assim por diante, né? Ou todo dia uma festividade. E se você for pensar, 70% das nossas datas... De feriado no calendário brasileiro são datas católicas, né, cara? Não existe um feriado instituído por outra religião, tem? Por outra religião, não. Existem feriados que são assim, que não tem tanto a ver. Por exemplo, Dia dos Pais não tem nada a ver com religião, né? É um feriado puramente comercial. Exatamente. Inclusive, falando de comércio, essa imagem que nós temos do Papai Noel hoje em dia, de um velhinho, gordinho, branquinho, vestido de vermelho, foi feito pela Coca-Cola, né, cara? É, eu ouvi falar. Já ouvi falar? Me contou, né? Então, cara, foi um desenho da Coca-Cola que jogou essa imagem e hoje em dia ela é mundialmente conhecida, né? Essa é a figura do Papai Noel conhecida em todos os cantos do mundo. É, isso eu não sabia. Porque poder do merchandising. O Papai Noel não tem uma fundamentação religiosa, pelo que eu sei, né? Não existe nenhuma referência do Papai Noel na Bíblia, por exemplo. Não, não tem. Mas as pessoas, elas comemoram na igreja se tivesse uma referência. É o contrato, né, que o Papa assinou lá com o presidente da Coca-Cola, lá. É, então. É, cara, não, mas pode é que eu queria saber de... Esses tempos atrás eu via no History Channel e mostrava... eles iam apresentar uma série contando a história do Papai Noel. Como que era a figura original dele até os dias de hoje. Infelizmente eu perdi essa história. Eu queria saber, cara, como é que era. Porque, na verdade, o Natal, assim, o Natal, a Páscoa e... Nós temos também agora a Quarta-feira de Cinzas do Carnaval. Entre outras, na verdade são datas proclamadas pela igreja, utilizadas pelo comércio. É, os caras vendem tudo, né? Vende presente, vende chocolate, vende peixe, vende, né? Vela, vende flores para cemitério na época do Dia dos Mortos, e tudo em nome da religião. Finados, por exemplo, o ovo de Páscoa. Não existia esse tipo de produto nos períodos bíblicos. Ou existia um ovo de chocolate? Não, de forma alguma. Não existia essa história de coelho, entendeu? Isso foi inventado tudo pelo comércio, né? Pra ter o que comprar na Páscoa. E aí eles estão fudendo com o meu dinheiro. É verdade. O consumo de... A produção de chocolate aumenta mais de 100% no período de Páscoa, né? É, e é muito caro, né? Eles fazem várias contratações, né? Hoje em dia você compra um ovo e ganha, só falta ver um Xbox 360 de novo. Né? O ovo de chocolate é R$1.000, mas não é por causa do chocolate. É porque você vai ganhar muitas das vezes vem um presentinho bem vagabundo ainda, né, cara? O Xbox, mas pula o botão, né, pra ver se joga. Xbox chinês, né? O próprio bacalhau, cara, esse que eu acho mais tosco. Acho que é mais tosco do que o próprio ovo da Páscoa, o bacalhau, cara. De onde tiraram a ideia do bacalhau, cara? Faz o menor sentido, né? Não sei. Quer dizer, você não pode comer carne, né? Certamente é mais uma ideia de povos nórdicos. Né? Mas você não... É verdade, bacalhau. É verdade. Bem norueguesa, né? É, exatamente. Não, sabe por quê? Você não pode comer carne, mas você pode comer carne de peixe. Quer dizer, o peixe não tem carne. Ele tem uma espécie de... Sabe por quê? É branco? Frango? Então por que não vendem frango, né? Porque é carne branca também. É porque frango vende o ano inteiro, entendeu? Então... Bacalhau não. O bacalhau é um absurdo, cara. É muito barato. E realmente é carne branca, porque se fosse carne salgada, podia ser carne seca. Exatamente. Então, mas hoje em dia a grande tendência aí, sem querer usar um termo muito... A tendência pós-moderna é cada um ter sua religiosidade, né? Específica, cada um ter um deus praticamente, né? O que ramificou muito as religiões e abriu brecha para os charlatões, né? Cada um, tipo, por exemplo, a gente fala hoje em dia de igreja evangélica. Não existe a igreja evangélica, existe na esquina da minha casa... Do lado do boteco que vende cerveja, tem um cara que vende religião, que ele abre uma igreja evangélica, né? Nos anos 70, 80, você podia dizer, por exemplo, se tudo der errado, eu vou virar hippie. Hoje em dia eu diria, se tudo der errado, eu abro uma igreja. Se os negócios andam mal... A escandalização, cara, da religião, ela é grave. É um problema social muito grave, cara. Porque eu ainda como ateu, cara, eu posso dizer que a igreja ela teria um papel fundamental na constituição, na elaboração do caráter, da moral de um ser. Ou seja, se se você fosse levar realmente tudo o que eles pregam, tudo que a Bíblia ela apresenta, tudo que Jesus Cristo ele ensinou, ele, a igreja ela deveria ter uma formação no caráter da pessoa, na moral da pessoa, extremamente importante. E hoje em dia nós temos perdido isso, entendeu? Porque a igreja ela virou vínculo de lucro, uma forma de obter lucro. A fé, a fé das pessoas estão sendo utilizadas para enriquecer os maiores lobistas, os maiores vampiros que nós temos conhecido nesse nosso século e no século passado, no fim do século passado também. É que as pessoas se permitem serem vítimas desse tipo de sistema, porque elas não têm o que oferecer assim, espiritualmente. Então elas aceitam assim, pagar para comprar um terreno no céu, como eles dizem, né? Então isso é a entrada básica para esse tipo de golpe, né? Que a pessoa fala, você paga para entrar na igreja e eu garanto você que você vai ter um lugar no céu se você frequentar a minha igreja e estiver em dia financeiramente conosco. Mas o que vocês acham das concessões que as igrejas abrem? Por exemplo, quando não é interessante para a igreja proibir uma coisa que a Bíblia proíbe, uma igreja cristã, né, que tem respaldo bíblico, ela se confronta com a proibição bíblica, né, mas não é interessante ela proibir, né? Não é interessante financeiramente ou para o marketing da igreja, ou para os fiéis que frequentam a igreja e que bancam, né? Ah, isso daí acontece muito, né, cara? Isso daí acontece bastante na badalada igreja evangélica, mas a igreja católica ela também não se escapa. Porque a igreja católica ela tem a tradicional e a igreja pentecostal e entre outras. Tantas outras facções da mesma. Ela vai se adequando conforme o público, o povo onde ela está fixado, né? A igreja católica ela tem o Papa que, né, diz ali, dita as regras, assim, as decisões da igreja de uma forma global, mas você vê exemplos de padres e bispos em diversas regiões do Brasil mesmo que tem comportamentos completamente diferentes, né, cara? Eu vi um caso, por exemplo, de um padre, se não me engano, na Bahia, que ele, nas missas deles, ele dançava, ele fazia festividades que tinham, fazia uma fusão entre a doutrina cristã e doutrinas que tem influências africanas, né, que são coisas que influenciam muito a cultura da Bahia, né? Então ele se vestia com roupas, estilo de roupas carnavalescas, como se fosse isso mesmo, dançava e promovia eventos nesse sentido. Então, quer dizer, a igreja, ela, como você falou, se adequa à cultura de uma região, né, cara? Isso é uma tendência de marketing, né? Uma tendência de marketing, porque não tem nenhum fundamento religioso. O que eu sou, assim, eu não sou religioso, mas eu não sou tão a favor disso, cara. Porque se a Bíblia, se o livro máximo que eles seguem e tal, diz que isso ou aquilo é errado, e eles chegam e distorcem, entendeu? Dizendo que não, que a gente aceita e tal. Então já não é mais o fundamentado original da cultura cristã. Entendeu? Sim. Hoje em dia nós temos igrejas que aceitam homossexuais, tem igrejas que aceitam surfistas, tem igrejas que aceitam isso, aquilo, poligamia, nudismo, entre tantos outros. Entendeu? E isso não é só em uma religião, são em várias religiões, entendeu? As igrejas cristãs, elas são uma das mais, elas são as mais, como eu posso dizer, mais conservadoras, ou pelo menos deveriam ser. Em teoria. Em teoria, mas não é o que acontece. Porque hoje em dia, se você quiser, do jeito que você é, você encontra uma religião pra você. E isso caracteriza o quê? Marketing, cara. Exatamente, isso quer dizer, por exemplo, hoje em dia é difícil você ir contra Cristo, mas não é difícil você ir contra a doutrina cristã. Isso que é o paradoxo da Igreja Católica. Exatamente, cara, exatamente. Por exemplo, o homossexual, ele não quer criar uma outra religião, não quer adorar outro Deus que seja homossexual, ele quer adorar Cristo, mas ele não quer seguir a doutrina cristã. Isso que é o paradoxo, as pessoas se apegaram à doutrina cristã. Então ela tem um comportamento que não é cristão, mas ela quer ter uma religião cristã que permite e que aceite o comportamento dela não cristão. É, cara, não, sabe o que eu acho mais chato disso tudo? É que a igreja, ela aceita, cara, dependendo de qual igreja você... Porque hoje em dia não é mais em qual religião você está, mas em qual igreja você está. Exatamente. Dependendo da igreja onde você está, cara, você pode fazer o que você quiser. Agora, o que eu acho mais chato, cara, é aquelas igrejas que elas entram no meio político e tentam, por exemplo, proibir o aborto, sabe? Proibir distribuição de camisinha. Porra, o cara não tem mais nada pra fazer, meu? Sabe, isso é ridículo. É ridículo, cara. É o momento em que a igreja, a religião, ela entra, cara, num problema que é social. Sendo que os fiéis dessa igreja, que deveriam ser doutrinados a não utilizar a camisinha, a não utilizar um anticoncepcional, eles estão fazendo a mó fuá e os caras vão se meter lá num problema social que envolve várias religiões, vários crédulos, entendeu? Ateus e não ateus. E eles acabam, cara, que nem aconteceu aqui em São José dos Campos, que é a diocese de São José, conseguiu proibir a distribuição em posto de saúde público do anticoncepcional para mulheres. Sabe, esse não é um problema da igreja, cara. A igreja não tem que se preocupar em doutrinar os seus crédulos e não uma nação toda, entendeu? Quem crê no que eles pregam não vai utilizar, cara, do anticoncepcional. É que a religiosidade é uma coisa pessoal, né? Mas cada um escolhe. Mas o marketing vai além do seu espaço pessoal, né? O marketing, ele tem interesse de invadir. Bom, na minha opinião, o problema aí é a igreja, ela tem uma culpa, claro, mas eu acho que o grande culpado aí é o poder público, entendeu? Igual, por exemplo, quando o Papa, a última visita que ele fez ao Brasil, gerou uma grande discussão, por exemplo, entre outras questões, a questão do aborto. Então, nós tínhamos o Lula, que tentava fazer o marketing do governo dele, que tentava representar o povo, né? Que em geral é bastante liberal com essa questão do aborto. Mas quando o Papa veio ao Brasil, ele quis mostrar o lado dele de que o aborto era uma coisa assim, imperdoável, inadmissível do ponto de vista da igreja. E isso mudou completamente o comportamento do presidente Lula em relação ao aborto. Os discursos deles mudaram, dizia que tinha que fazer um intermediário ali, né, entre as leis do aborto existente e as leis que o Papa, que seriam coerentes de acordo com o Papa. Então, o que acontece? A igreja, todo mundo sabe que ela é baseada em dogmas. Se você quer ser da igreja, você tem que acreditar naqueles dogmas. Agora, o Estado é diferente. O Estado, ele vai de acordo com o seu povo, né, cara? Pelo menos democracia é assim. O erro que eu acho, resumindo isso, é que o Estado, ele não pode ser influenciado por doutrina religiosa nenhuma. Porque o Estado brasileiro, pelo menos, ele se diz laico. Ou seja, ele não tem religião. Agora, isso na teoria. Agora, na prática, ele é fortemente... Esse exemplo dele é fortemente influenciado pelo que a igreja diz, principalmente a igreja católica, que é a religião predominante no país, né? Portanto, eu acho que a igreja, tudo bem, ela pode ter a opinião dela, agora o Estado não pode aderir à opinião da igreja, esse que é o defeito. É o marketing. E aí, o que interessa ao Estado aí é todo aquele marketing que tem em volta, né, da igreja católica. Depois que as pessoas esquecem, né, essa questão do aborto, os católicos, né, esquece, né? Que não é o leitor que tem memória fraca só, o católico também tem. Depois que ele esquece lá, né? Aquele lance do aborto, do Lula e tal, aí, tipo, tudo bem. Ah, o Lula é católico também. Não é praticante, católico praticante, isso também não interessa. Cara, eu conheço ninguém praticante de religião nenhuma. Mas eu conheço muitos religiosos. Olha, eu acho que praticante de algumas igrejas eu conheço, mas a igreja católica é a que menos tem o percentual de praticantes, da igreja católica é o menor de todos, cara. Isso eu posso afirmar, assim, pela minha experiência aqui no Brasil, que isso é verdade, cara. Os católicos, é difícil ter um... Você conhece muitos católicos que são, sei lá, coroinhas e isso e aquilo, e fazem aqueles cursos que eu esqueci o nome, catequese, catequismo. Mas na prática deles é muito semelhante a minha, por exemplo, que não sou católico, entendeu? Ou seja, qual é a diferença entre serem católicos e praticar as mesmas coisas que eu, e eu, que não sou católico, praticar a mesma coisa que eles? Na prática, verdade, nenhuma diferença, entendeu? Só porque eles têm, sei lá, um cartaz lá, eu sou católico, eles merecem algo mais que eu. A pessoa se orgulha, né, cara? É a questão de orgulho. E o engraçado é que somente os católicos você fala, eu sou católico, apostólico romano, não praticante. Eu sou católico, apostólico romano, praticante. Mas e as demais religiões, cara, que tanto falam? Eles são ou não são praticantes? Por que eles também não têm esse mesmo... estereotipo, poderia dizer assim, né? Essa a diferenciação, né? Porque diferenciação. Só no catolicismo tem a diferença entre o praticante e o não praticante. Mas é curioso eles admitirem isso, né? Por que uma pessoa admite, por exemplo, eu sou católico, não praticante? Eu pergunto, por que você é católico, então? Se o cara não pratica, como assim ele é católico? Só porque ele... Porque ele quer ser seu amigo, cara. Se mas eu não sou católico. Ele não sabe disso. Ou ele talvez queira vender algum produto, entendeu? Se ele não for católico, talvez ele não seja aceito pelo grande público. Sabe o que é legal de ser ateu? É que ateu não precisa ser praticante, cara. Ateu não é praticante. Boa, essa foi boa. Pastor Paulinho de fudido no ateísmo. Irmãos, não creis. Então não praticais. Cara, é tudo muito engraçado nesse meio, nessa redoma, meu. Então, cara, eu queria fazer um comentário também sobre a Igreja dos Mormons. Não sei se vocês já ouviram falar sobre elas. Bem pouco? É. Então, cara, eu tenho um vago conhecimento também sobre eles, mas eu queria falar sobre uma curiosidade aqui, que é a respeito da poligamia. Né? A poligamia, ela era pregada inicialmente na Igreja dos Mormons, e de repente veio um apóstolo, porque a Bíblia deles parece que é escrita, de tempo em tempo vem um apóstolo, entendeu? Alguém que vem e dita as regras, como se fosse um Jesus Cristo, mas não lá naquele patamar. Então veio um desses apóstolos e falou que a poligamia, que vinha desde o início dessa igreja, ela não era correta, não agradava a Deus. E depois desse apóstolo, quando começaram a pregar que a poligamia não era certa e tudo mais, parece que essa igreja ela teve uma perda de popularidade por parte dos seus fiéis, entendeu? Gerou um distúrbio ali no meio deles. E misteriosamente, de repente, assim, veio um outro apóstolo e falou que não, que agora poderia se praticar a poligamia. Mudamos de ideia. Não, brincadeira, pode voltar. A poligamia não é tão legal, cara. Cara, quando eu vi essa matéria, né, super interessante, eu achei muito engraçado, cara. Mas enfim, tanto é que hoje em dia existe a Igreja dos Mormons, que pratica a poligamia, e existe a Igreja dos Mormons, que pratica a monogamia, entendeu? Rachou! Por exemplo, a gente falou dos católicos praticantes e não praticantes, aí os caras falam assim, que religião você é? O cara fala, não, eu sou dos Mormons, mas eu Poligâmicos. E o outro fala, eu sou dos Mormons monogâmicos. É, isso entra naquela questão, né, de, da religiosidade dos tempos contemporâneos, né? Cada um tem o seu Deus, cada um tem a sua crença, então. Só que elas querem dar um nome, né? Então. Pois é, mas por quê? Eu sou Mormon, mas eu sou monogâmico. É individual, cada e um. E as pessoas cada vez vão segmentando mais as religiões. O que eu acho curioso é. Porque, assim, religião está ligado ao conceito de várias pessoas, é, né? Uma legião. Agora, por que uma pessoa, para se afirmar com Deus, para estar satisfeito com a relação dela com o lado espiritual da vida dela, por que ela precisa se unir a outras pessoas, entendeu? E isso é o lance da religião, porque se as pessoas pudessem ser religiosas sozinhas, extremamente sozinhas mesmo, sem precisar ir para a igreja nem nada, não existiria esse mercado religioso, essas falcatruas, o cara tem que pagar o dízimo, porque é uma coisa entre ele e Deus só, entendeu? Não existe um pastor intermediário, um padre, uma coisa assim. Cara, mas o dízimo, até aí, o dízimo ele é um fator bíblico, entendeu? A Bíblia, ela cita sobre o dízimo e ela fala exatamente sobre 10% do seu salário. Agora, o que a Bíblia não fala é sobre oferta missionária, oferta para reconstrução da igreja, oferta disso, oferta daquilo. Se você acredita, irmão, você vai doar um valor do tamanho da sua fé. Aí você vai e vende o seu carro e dá tudo para a igreja. Isto não é bíblico, entendeu? O dízimo, 10%, eu tô falando como ateu que eu sou. Entendeu? Eu não sou descrente do fator bíblico, sou descrente do fator religioso, entendeu? Mas o dízimo, ele fala 10% de toda a sua renda mensal. Então, você pega 10% e dá para a igreja. Você fez sua parte. Se você quer colaborar para consertar o encanamento da igreja, para patrocinar aquele cara que foi lá pro Peru, se você quer colaborar pro pastor comprar o Mercedes-Benz, entendeu? Tudo isso daí vai do seu livre-arbítrio. E é aí que as igrejas pegam o pessoal. Por exemplo, como que aconteceu com o caso dos Hernandes. Foram presos em 2007, declarando erroneamente, né, entre aspas, dólares que eles estavam levando para os Estados Unidos. É como eu diria, os mais crentes, né? Parece que houve uma confusão ali, né? É hora de eles dizer que houve mal entendido. Mal entendido. O mal entendido de R$56.644, eles declararam 10 mil, na verdade, $56.664, eles declararam 10 mil dólares. Isso acontece com qualquer um. Foi sem querer. Eu troco 5 pelo 1 e o 6 pelo 0. Certa vez. Direto. Ah, mal entendido acontece, né, Paulinho? Você sabe muito bem. Certa vez eu fui comprar cerveja com os amigos num bar. Levamos, por acaso, uma lata de cerveja a mais, que o cara que é nosso amigo não contou, porque a gente, vizinho, né? Os caras bebem antes de comprar mais cerveja. Aí houve uma confusão, né? Tipo, levamos uma lata de R$1,50 a mais, mas a consciência falou mais alto e a gente voltou pra pagar, né? Então, essa é a prova de que mal entendido acontece, sinceros, cara. Eram pessoas honestas. Então, atendido acontece. Aconteceu com a gente, porque não poderia acontecer no caso dos Hernandes. Só porque eles ganham milhões por ano sem fazer bosta nenhuma. Imagina se eles levassem 50, 1 milhão de reais, não faz nenhuma diferença. De uns 50 mil reais é uma coisa. Imagina se a gente levou uma lata a mais. Eles levaram, acho que umas 10 mil latas a mais só. Não tem nada, é uma sacolinha. Eles estavam afim de beber, né, cara? Cara, sabe o que é mais escroto nessa história dos Hernandes? É porque antes de eles serem pegos lá nos Estados Unidos, a revista Época tinha lançado uma matéria de capa da revista, dizendo que eles eram os caloteiros, entendeu? E eles foram até o programa Domingo Legal para, entre aspas, se defender, que na verdade eles estavam jogando ainda mais o nome deles na lama, dessas acusações que apareceram na revista Época. Enfim, O que mais me deixou, cara, enfurecido nessa história toda foi a cara de palhaça, de perua sem vergonha, daquele raio, daquela Sônia Hernandes, cara. No qual, meu, uma das devedoras, né, que ligaram pro programa falando que já fazia algum tempo que a Igreja Renascer, ela não pagava o aluguel. Devedoras não, né, credoras, né? Exatamente. Quem devia era a igreja. Verdade. Boa correção. Enfim, uma das credoras ligou reclamando que a igreja não pagava o aluguel do imóvel que ela tinha alugado para a igreja já fazia algum tempo e ela só recebia a base de processos jurídicos, entendeu? Toda vez que essa mulher ela recebia era porque havia um processo jurídico envolvido. E ela pegou e falou, não, então minha filha, a Sônia Hernandes falava, minha filha, se você se sente indignada, se a nossa igreja não paga você, então tire a nossa igreja do seu imóvel. Mas ela falava exatamente com essa voz de perua, desgraçada, cara. Cara, era de ferver o sangue, meu, ver o sorriso sarcástico dela na televisão. E sabe o que é mais foda? Porque poucas semanas depois, eles foram pegos nos Estados Unidos, foram presos e estão lá até agora. E com certeza ela vai sair de lá com os milhões de dólares que ela ganhou dessa ralé toda, que são um bando de idiotas. Sinceramente, cara, se você visse quando eles foram presos, aliás, não sei se vocês conferiram, quando eles foram presos, que apareceu a galera da Renascer em Cristo, gritando, ei, eu sou da Bispa, eu não ergo mão! Ridículo, cara, ridículo, entendeu? São essas amebas, cara, que patrocinam toda essa merda, meu. Toda essa falcatrua, essa sujeira, esse sorriso desgraçado dessa mulher, meu. Não, que me deixa enraivecido aqui. Eles acabaram, os caras são presos, velho, e eles fazem aqueles vídeos, tipo, o cara tá atrás das grades, né, meu? Um pastor. E o cara faz um vídeo e eles reproduzem num telão, tipo, numa praça pública, e aquela puta galera da igreja apoiando e chorando, e o cara, tipo, atrás das grades, o cara preso, entendeu? Ele foi acusado, né? É a apelação da emoção pública, né, cara? O cara foi acusado, entendeu? O juiz decidiu aí que o cara cometeu um erro, o cara cometeu atos ilegais. E tá falando ali, atrás das grades, falando que não, porque eu sou isso e aquilo, eu ainda sou o pastor e as coisas continuam as mesmas e paguem o preço da igreja e sejam felizes. As pessoas ali vendo pelo telão, chorando, e aquele monte de gente com cartaz dizendo soltem ele é honesto, ele é de Deus. Quer dizer, o cara pode ter sido acusado que não muda nada na vida religiosa. É aquele lance, né? O Paulo, que nem o Paulinho disse, né, no começo, né? A igreja pode ter uma função de difundir a moralidade na sociedade. Mas o que a gente vê hoje em dia é que ela também pode difundir a imoralidade, né? Nesse Exatamente. Caso é o que acontece. É imoral, extremamente imoral. Exatamente. Você usar da fé das pessoas, como o Vani estava falando, sobre a comoção pública. Eu me lembro de um caso que também passou no Hugo Liberato, no qual eles faziam uma campanha para libertar um desses rappers que era casado com a Simoni. Não sei se vocês se lembram. O que nasce, parentes? O que nasce Cristo de um rapper? Jesus tem poder, cara. Cara, eles faziam uma campanha para libertar um criminoso, porque o filho do criminoso ia nascer sem um pai. Quantos filhos de criminosos não nascem sem os pais e ninguém faz campanha em rede nacional só porque o cara é uma porra de um rapper e a mãe é uma porra de uma cantora aí? Eles têm o direito, cara, de estarem juntos? Sendo que o marido dela cometeu vários crimes? Isso aí é a mesma coisa que um... É a promoção pública, cara. É a mesma coisa que um estuprador engravidar uma vítima e aí o cara vai ter um filho. Vamos supor que a mulher opta por não ter o aborto. Aí o cara vai ter um filho e vai soltar o estuprador, porque é filho dele, ele merece ver o filho. Tipo, é, ele é estuprador, mas ele pode ficar livre porque ele é pai. Ele é estuprador, mas ele é pai, ou seja, ele merece concessões. Existe isso. Sujeira. Imoral. Imoral. Igreja Universal do Reino de Deus. Não tinha como não falar dela, né, cara? Rapaz, a gente tava esperando esse momento especial, né? Agora sim. Cara, eu acho que esse tema, acho que essa igreja rende um podcast só dela, né, cara? É verdade. É um tema universal, realmente. É. Salafrários universais, agiotas universais. Não, cara, o que eu acho mais tosco, aliás, o que eu achei mais tosco foi uma das coisas que eu em pesquisa pelo YouTube vi nessa semana, foi uma matéria da Record, que eu não sei se vocês sabem de quem é a Record. Ah, imagino, já ouvi falar, né? Record, assim, aquela TV, assim. Enfim, a Rede Record, ela produziu uma matéria de quase meia hora, na qual ela contava a história do bispo Edi Macedo. Mas por que a Record falar justamente da Edi Macedo? Edi Macedo, não entendo, cara. Conteúdo totalmente, assim, imparcial. Então. Enfim. Finalmente. Anyway, a Record, ela comentava que o bispo Edir Macedo, depois de 11 anos, ele foi visitar a prisão onde ele esteve por 11 dias. Na verdade, acho que foi 11 anos, acho que estou confundindo as coisas, cara. Eu sei que depois de muitos anos, o Edir Macedo, ele foi visitar a prisão onde ele esteve preso por 11 dias, que disso eu tenho certeza. Mas antes de começar a matéria, ela, tipo, solta uma descrição. Edir Macedo, bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, blá blá blá blá blá blá blá, blá dono da emissora Record. Enfim, aí passa aquela reportagem cheia de drama, na qual ele vai pra cadeia, ele relembra, ele chora, que não sei o quê. Ele é molestado. Anyway, eu sei que, cara, eu vi nessa matéria no YouTube, é uma matéria de mais ou menos uns 3, 4 links. Tem uma outra matéria que não tem a ver com essa, mas é uma matéria de um jornal nacional, no qual apresenta o Edir Macedo, ele ensinando os pastores dele durante um jogo de futebol, né? Isso o quê? 94, 93, por volta dessa época, ensinando seus pastores a, entre aspas, roubar o povo, cara. Eu tiraria essas aspas, mas tudo bem. Entre aspas, arrecadar do povo, né? Uhum. E ele falava tipo assim, cara, não, você não pode ir que nem um coitado. Ah, meus irmãos, acreditem em Jesus Cristo. Não, você tem que chegar lá. Meus irmãos, acredite em Jesus Cristo. E bate a Bíblia, isso aqui lá. Você não pode ir. Meus irmãos, vocês têm que ofertar. Não, meus irmãos, vocês têm que ir. Se vocês não ofertarem, outro vem em oferta. E não sei o que, isso aqui lá. E fazer aquele rebuliço todo. Inclusive, essa gravação foi uma denúncia de um dos pastores que faziam parte da Universal da época, que também estava presente nesse jogo, entendeu? E você pode ver, cara, a sujeira, cara, que rola nesse meio todo. Cara, você olha, cara, a Igreja Universal, os programas que a Igreja Universal te apresenta são o quê? Vigília dos pastores, vigília dos empresários, vigília não sei pra quê, pra conseguir casa, conseguir carro. Você vê os testemunhos, ninguém saiu da droga na Igreja Universal, entendeu? Se o maluco saiu da droga, é porque ele ficou milionário. Ah, exatamente. Acompanhe os programas, exatamente, acompanhe os programas da Madrugada Universal. Ou é macumbeiro que virou crente, ou é viado que virou crente, ou é pobre que ficou rico. Entendeu? Tipo, o empresário boa. Fez a macumba pra ele ganhar dinheiro, não deu certo. Aí, agora eu vou lá pedir Macedo então, né, irmão? Porque se não deu certo na macumba, deu dinheiro, relógio, Macedo, o cara certo. Deu o relógio, deu a casa, deu a roupa, deu a arruela, aí ele ganhou, entendeu? É mais... como pedir mais cedo, né? O que eu não entendo é a grande necessidade de se construírem grandes templos, não somente como na igreja evangélica, como em qualquer outra religião, construírem-se grandes templos para adorarem os deuses deles. Entendeu? Cara, aquilo ali tá taxado que é pra atrair gente. Sim, é verdade. Entendeu? É pra atrair pessoas. Eu me lembro de uma pessoa, cara, que uma vez chegou pra mim e falou que foi numa determinada igreja e a igreja era lotada de seguranças, que as pessoas se vestiam muito bem, que ninguém falava com ninguém, que entrava e saía sossegado e não sei o quê. Se aquilo era demais, cara, cadê o espírito de união no meio disso tudo? É. A única coisa que tem é o luxo. Existe uma competição, né, entre eles, por exemplo. Existe a primeira igreja batista de Jacareí. É verdade. Se você é a segunda igreja, você não é a primeira igreja. Chegou atrasado, é uma questão de forma. Exatamente. Aí entra a questão do marketing. Todas as características que existem no marketing comercial capitalista existem na igreja. No marketing religioso. Religioso capitalista. Bom, né? A gente tava falando sobre o marketing. Uma coisa que eu lembrei agora é como essa evolução das igrejas levaram a casos bizarros, assim, de doutrinas novas, né? O exemplo que eu tinha me lembrado agora, que é até um pouco engraçado, assim, é aquela igreja que chamam de. Aquela igreja que se autodenomina Bola de Neve, que é uma igreja que tem uma relação intrínseca com os surfistas, quer dizer, uma igreja bem liberal e bem moderna, né? Que não tem nada a ver com os princípios do cristianismo, né? E é uma igreja. Essa daí é muito boa, hein, cara? Moderna, descolada. Na moda. Na moda. Super casada. Style. É verdade, né? O mais engraçado é a propaganda dela, né? É, cara. Se você é brother. Aqui não tem irmão, aqui é tudo brother. Aqui é tudo brother. Mas engraçado são as propagandas no YouTube, né, dela. São, cara, nossa, é uma pérola. Pô, ó, o cara desde cima das armas, velho. Nossa, da hora, meu. Se você procura uma igreja que tem a sua cara, Bola de Neve, porque ninguém aqui é irmão, todo mundo é brother. Pra você ver a que ponto chega a importância do marketing, né? Quer dizer, eles reescrevem as doutrinas cristãs para se adaptar ao estilo de vida de hoje, né? Ao invés de eles tentarem adaptar o estilo de vida à doutrina bíblica, não, eles tentam adaptar a doutrina bíblica ao estilo de vida de hoje. Ou seja, isso é uma característica intrínseca do puro marketing e publicidade, né? Você não tenta vencer as pessoas, mudar as pessoas, você tenta dizer para as pessoas que o seu produto está de acordo com a vida delas, né? É, com certeza, cara. Essa semana eu vi uma propaganda sobre um programa sobre pizzas, nos quais os pizzaiolos mais conceituados de Nova York, eles faziam uma crítica sobre os pizzaiolos modernos, que utilizam de novos ingredientes para construírem as suas pizzas. Eles criam uma espécie de guerra, de conflito entre um e outro, entendeu? Porque tem aquela coisa da arte com o tradicional. Eu acho que a religião é uma grande coisa aí também, não. Não escapa muito. Acabou em pizza, né? Acabei em pizza, cara. Acabou em pizza, a pizzaria religiosa. É que eu falei, da igreja da qual eu participava, era uma das igrejas mais conceituadas pelo fato de ser uma das igrejas mais tradicionais existentes até a época que eu frequentava. pra você ver, faz pouco tempo que eu me desconverti da igreja evangélica, mas ela já não é mais a mesma coisa que era na minha época, e já não era mais a mesma coisa que era na época do pastor com quem eu congregava, entendeu? E, enfim, a religião ela vai mudando, ela muda e se adequa realmente aos propósitos do povo, da sociedade onde ela está implementada. É, hoje em dia mais do que nunca, né? Isso hoje em dia acontece a nível de meses, de ano, né? Da moda mesmo. Isso passou em geral, da moda. Cara, isso não é só na igreja cristã, isso daí, por exemplo, é astrologia. Sabe, sim, cara? Muito bem lembrado. É. Inclusive, existe esse grupo aí de religiosidade, espiritualismo, que eles chamam de doutrinas místicas, né? Então tem a astrologia e tem também a questão, por exemplo, dos ciganos, que envolve muito esse lance de marketing, de capitalismo, porque um cigano, apesar de ele andar de pé descalço, com roupas modestas e tudo mais, ele nada mais é do que a representação pública dele. São as pessoas que a gente vê aí que cobram pra ler sua mão, pra fazer consultas de cunho místico, né, cara, e religioso ao mesmo tempo. Ou seja, é uma forma bem pequena, bem cútica de fraude religiosa também. É claro, claro, estão usando da boa fé das pessoas, porque as pessoas elas precisam de alguma coisa no que acreditar, entendeu? Sim. E elas acabam buscando esses meios. Há uns anos atrás, hoje em dia parece que é proibido, né? Essas ligações que você liga e que nem era a época do Walter Mercado. É verdade. Você ligava, a pessoa lia a sua mão pelo telefone. Como isso? Como, né? Não sei, cara. Nunca você escaneava a sua mão e mandava por e-mail a foto escaneada da sua mão. Liga para os meus discípulos. Liga já. Pô, você pagando, meu cara. Lê seu cérebro pelo telefone, cara. Lê tudo, cara. Lê seu olho e diz o que vai acontecer amanhã com você. Exatamente. Mas é escroto, cara, você ver como as pessoas elas usam da boa fé, da boa vontade de outras pessoas que precisam acreditar em alguma coisa, entendeu? É triste. Uma coisa que me intriga, cara, é como você faz pra descobrir quando a pessoa tá de má fé ou quando ela realmente acredita. Por exemplo, aquelas senhoras que passam nas ruas falando Jesus te ama e coisa e tal. Nós temos uma muito boa, né, na nossa cidade. Nos momentos mais esdrúxulos, mais inesperados, cara. Que você tá na praça, confraternizando com os amigos, tomando cerveja, tomando vinho. Exatamente. Aí resolve parar e do nada pregar, mas qual a intenção dela? Como que ela vai ganhar dinheiro ali? Entrega aqueles panfletos que respondem a minha pergunta de aonde vão parar o dinheiro das doações, dos fiéis. Não, cara, mas escroto é isso daí que você tava falando, que é aquela senhora, né? A gente tá no bar tomando uma cerveja e ela aparece. Sim, cara. Uma senhora de cabelos brancos que se diz estar na casa dos 70 anos. E que tem um carro, assim, eu não lembro o modelo exatamente, mas o carro prata é bastante luxuoso, assim. Na Ferrari, não, né? E que, não sei, mas chega perto, cara. Não corre muito, mas em termos de luxo, chega perto. Cara, quase me convenceu, pensei, quem sabe eu entrando na igreja dela, consigo. É verdade, cara. Será que se eu chegar aos 70, corte, eu tenho aquele carro? Mas, sim, ela chegou com aqueles papéis impressos, assim, tipo, no Word, e mais chique, assim, colorido e tudo mais. Diz que Jesus te ama e entra numa discussão bastante ferrenha pra definir toda a questão, as teorias, assim, mirabolantes dela e da igreja dela, que é uma igreja protestante, que eu não sei dizer qual é exatamente, não sei se você sabe. Não, não tenho nem ideia. É uma coisa bem genérica, assim, né? Ela chega dizendo que Jesus te ama, que você deveria ir para a igreja. Você pode estar fazendo uma coisa totalmente inocente. Você está na praça, com seus amigos, batendo um papo. Ela acha que você é um vagabundo, um drogado, e que você está perdido na vida. E que se você não ouvir ela, você vai morrer. E vai para o inferno. Uhum. Inclusive, teve uma ocasião em que ela começou a falar sobre uma possível queda de uma terça parte de uma estrela em 2012, Ou seja, teorias que não tem nada a ver com a Bíblia, seria uma coisa muito mais que o Nostradamus do que a Bíblia. Ah, é, ela quis interagir com a juventude, né, cara? É, cara, quis fazer uma coisa moderna, descolada e convencer a gente. Mas aí ela deu de cara com pessoas que não... Não era eu, mas pessoas assim que não tinham o menor interesse na teoria dela. Entre elas figurava um astrônomo, um aspirante astrônomo. É, e aí... Ah, é, cara, isso que fodeu todo o contexto dela, e aí, né, rendeu uma discussão de várias horas, que nós podemos até falar num outro programa, de repente, tendo como convidado esse astrônomo, não sei, né? Mas essas pessoas que pregam aleatoriamente, assim, cara, é um absurdo. Por exemplo, essa mulher, ela chega... Você pode estar umas 3 horas da manhã. O que uma pessoa de 70 anos, 3 horas da manhã, está fazendo dirigindo um carro e pregando a palavra de Deus? É uma coisa absurda, cara. Tipo, como... Até que ponto chega a crença dela de que nós vamos mudar a nossa opinião? O mais escroto é que ela entra nos lugares mais fétidos, né, cara? Sim, ela, cara, ela te acha em qualquer lugar. Você é, pode estar, cara, no bar, nossa, a gente pode já estar tá no bar, zona, né, cara? É. A gente já tava andando na rua, lá nos confins da nossa cidade, cara. Essa tia tava lá, tá, cara, sempre firme e tipo forte. Aquele mestre dos magos lá. É. Ela aparece, ela aparece nada, nas horas, cara, erradas, né? É. Ai, ai, a tiazinha do Jesus te ama. Jesus te ama. Você não, com certeza. É, cara. Você não se ama também, pra estar acordado essa hora, tentando discutir comigo, cara. Você certamente não se ama. Então, mas o lado positivo das igrejas hoje em dia, cara, só é a praticidade, né, que a tecnologia proporcionou aos serviços que elas prestam pros fiéis, né? Por exemplo, aquela igreja que você joga uma moeda pra acender a vela, né? Como é que... Ah, é, cara, a igreja da Sé, não é? É. Tem opções de moeda de 25, 50 e 1 real. Se tiver mais de 10 centavos, não, sabe, procure mais outra igreja. Cara, sabe o que é mais escroto? É que tipo assim, você joga sua moeda, o seu pedido já é abençoado. Entendeu? Você joga a moeda lá, porque o esquema é o seguinte, as igrejas antigas, elas têm a sala lá, uma sala que é dedicada às oferendas, às preces e tudo mais, e a parte das velas, né? Então a pessoa vai lá, leva a vela dela, acende, derrete aquela cera desgraçada, com aquela sujeira, aquele fedor fodido. Mas agora não, cara. Na igreja da Sé, por exemplo, que é uma igreja extremamente conceituada no Brasil, faz parte da nossa história, né? Você chega lá com a sua moeda de 25 centavos, 50 centavos a 1 real, deposita no buraco, que eu não sei porquê, essa variação de preço, se a sua prece vai ser atendida mais rápido, mas vai demorar mais. Se você jogar de 1 real, cara, Deus vai ser melhor. Mas enfim... A partir do momento que você joga sua prece, desde poucos segundos, aparece uma voz: seu pedido será abençoado. Nossa. Ou seja, você não fez prece porra nenhuma, não. Você só pagou pra acender. É, você jogou, porque acende-se uma vela, mas não é uma vela de cera, é uma vela artificial, acende-se uma lâmpada. É. Yeah. Entendeu? Pra atender o seu pedido. É o é mundo pós-moderno. Um cara tá passando ali, sim, e deixar cair sem querer uma moeda. E aí vai aparecer a voz do mesmo jeito que apareceu pra todo mundo, né, cara? Seu pedido vai ser atendido do mesmo jeito. Porra, não entendi nada, mano. Eu nem acredito nisso. Que merda, cara. Mas é suas facilidades tecnológicas a favor do progresso religioso, né, cara? Cara, cada dia eu me surpreendo com a tecnologia, né, cara? O que não dá pra você fazer com ferramentas como a internet? Por exemplo, a gente tava vendo... É um site que simplesmente as pessoas de uma doutrina um pouco mais alternativa chamam vulgarmente de macumba. Um site que simplesmente presta serviço de macumba online. Quer dizer, você pode mandar uma macumba para um camarada bem entre aspas assim, que você quer que se ferre. Você digita lá o e-mail, ou seja, o endereço eletrônico da pessoa, que já é uma modernidade então. E você digita a macumba dela, que pode ser várias coisas. Você pode querer que ela, sei lá, que ela tenha insônia, que ela que caia o pênis dela. Não, não é a cabeça, é o pinto, cara. Ah, é verdade. Libere a micharia. É, você pode querer que a pessoa libere a micharia. Você pode querer que ela fique vesga. Você pode querer, enfim, que ela se transforme em pirata. Você, e a pessoa, o que acontece? Você faz esse, eles fazem o serviço gratuitamente. O resultado é que a pessoa recebe um e-mail dizendo: você foi vítima de uma macumba. Cara, tudo isso eletronicamente. Você tem que sair de casa, sua bunda sentada numa cadeira. Você consegue fazer isso, cara. O que, que é a religião hoje em dia, cara? Conforto. É um conforto, cara. Os rituais modernos, né? É uma praticidade um tanto, né, velho? É, que nem os pagamentos online, né? Porque hoje em dia você pode dar o seu dízimo online também, pagar por boleto, débito automático, cartão de crédito. Você nem precisa mais frequentar uma igreja para você pagar seu dízimo. Você pode negociar o seu dízimo com um servo de Deus, com um anjo, assim, se você quer fazer 10 vezes, 12 vezes, entendeu? Porra, fui na igreja, cara. Nossa, tô sem dinheiro agora. Meu, não tem problema. Você chega na sua casa, você se conecta à internet e paga o seu dízimo. É, você pode chegar. Você pode chegar lá e os caras falam: não, você lava a louça e tá pago o seu dízimo, entendeu? É. Você clica lá e dá um áudio assim. Amém. É bem e nunca se esquecendo que a oferta é do tamanho da sua fé. Sim, e segundo, esse é o princípio. O princípio segundo é que você receberá tudo em dobro. Quando eu não sei. Aonde eu nunca recebi nada em dobro, cara. Realmente, não existe isso, mas tudo bem. É uma questão de juros, né, Paulinho? Você certa já... vez aí dois boletos, cara, de igreja por isso. Pagar, de recepção. É, dois boletos pra pagar, cara. Recebi em dobro. Aí o dobro, então, é do que a gente tava falando. Exatamente. Pois é, cara, e aí a pergunta que resta é: qual é o saldo dessa falcatrua toda, né, cara? Quem tá bebendo, quem que merece receber dinheiro, enfim, a conclusão que nós chegamos, qual seria, na sua opinião, né, por exemplo? Bom, a minha conclusão é que quem não deve, não teme. Boa, é verdade, cara. Mas o que eu acho é que o dinheiro é uma questão que não tem absolutamente nada a ver com as suas crenças religiosas, cara. Ninguém nunca pagou por uma coisa espiritual, entendeu? Eu não posso pagar pra uma pessoa perdoar, por exemplo, uma pessoa que cometeu um vacilo com um cidadão. Eu falo pra ele: não, te dou 10 pontos e você me perdoa. Não existe isso. E com Deus não deve ser diferente, cara. Ou seja, se você quer se associar a uma religião, se associe a algo, mas sem envolver o seu dinheiro, porque ele certamente está envolvido com qualquer coisa. Não tente comprar Deus, que ele não está vendo. Exatamente, ele não é um garoto de programa, né, cara? Exatamente, o que eu tenho a dizer é que o que eu aprendi aqui é que Jesus Cristo está voltando, mas ainda há tempo para o seu dízimo. É, o que acaba contradizendo tudo que eu falava. Mas não para o meu dízimo, né? É, mas para não o para seu. O seu, é. Para você que está ouvindo. Se ouvinte da nossa rádio. Pensar com Cristo. Anyway. Anyway, para a tristeza geral da nação, estamos finalizando esse terceiro podcast. E como sempre, nós gostaríamos de incentivar você mais uma vez, insistentemente, a comentar. Fazer qualquer tipo de comentário sobre a sua religião, sobre casos de falcatrua que você conheça, ou sobre alguma coisa que você queira desabafar com alguém e não tem ninguém pra ouvir, mande pra nós. É, bando de vampiros, tem que mesmo fazer a sua declaração aí, não. Ouve o nosso programa e não fala nada, não faz nenhum comentário. Pois é, cara, o nosso e-mail é ressacapodcast@gmail.com. E é isso, tchau, valeu. Valeu! Yeah.